Epá, mas esta é muito boa. Então pronto, então vá. Eu gosto muito desta. Então façam lá. Então vocês. Epá, hoje assim que chegar a casa vou rasgar imediatamente as cuecas da minha mulher todas. Bolas, pá, mas porquê? Estás assim tão esfomeado? Não, pá, estão apertadas.